Um bom dia pra você, um bom dia para nós, um bom dia pro manifesto. Primeira total. Ei, ei, ei. Ouve aí. É mais um dia bom, acordei com disposição. Levantei mais cedo e fiz minha oração. Eu agradeço mais um dia que ganhei. Eu agradeço mais um dia que acordei. Eu sigo em frente nesse jogo, eu jogo no ataque. E nesse dia bom, hoje eu não quero empate. Eu quero tudo que é meu, vim buscar. Eu vim buscar. Como o sol, eu também quero brilhar. Quero brilhar. Você também pode, você também deve. Com muito esforço, suor, a conquista bem te serve. Eu vejo um novo futuro ali na frente. Ali na frente. Falando pouco e abrindo mais a mente. Mais a mente. A juventude é que tem a solução. O nosso estudo é o escudo, preste atenção. Use sua mente, também use seu coração. Faça hoje que amanhã será um dia bom. Faça um dia bom. Pra quê? Pra se viver. Ei, ei, ei. Faça um dia bom. Yeah. Pra esquecer. E lembrar que o sol aquece as nossas mãos. Tem um trabalho justo que agradeço numa oração. Yeah. Mãe do céu. Mãe do céu. Pai, perdão. Perdão, Senhor. Somos filhos de Deus pra mais um dia bom. Yeah. Tenho saudade de rodar o meu peão. Descalça vou correndo, é pra sentir o chão. Levo na lembrança uma boneca viva, filha da imaginação. É coisa simples que agrada o meu coração. Um telefonema pra dizer tá tudo bem. Os vizinhos dão exemplo pra seguir muito mais além. Se tudo deu errado, não procuro culpado. Faz um dia bom, Senhor, muito obrigado. Vou pra andar descalço, dar um rolê na praia. Senti o aconchego do lar, longe da baia. Longe dos espíritos ruins, sem brilho. Longe dos bode louco, que quer brilho. Difícil é desbaratinar, mas eu vou falar. Faz um dia bom pra viver, sonhar. Eu lembro dos caminhos de terra, do sonho de infância. Como eu queria Deus voltar a ser criança. E poder resgatar aquele sentimento. A alegria sincera, ao menos só um momento. Tirar a camisa, correr sem depressa. Ouvir Roberto Carlos até numa dessa. Lavar a alma no banho de cachoeira. Ou diversão com a primaiada e banho de mangueira. O quadro da vida permite várias pinturas. A mesma ave que mergulha, voa nas alturas. Um coração bandido pode se apaixonar. Até um coração de pedra, lágrima derramar. Faz um dia bom pra se ouvir uma canção. Encher de luz o pensamento de amor o coração. Não importa se tem sol ou tá chovendo lá fora. Tem que fazer você um dia bom agora. Faz um dia bom. Joga a mão pra cima aí. Joga a mão pra cima aí. Quem é manifesto, joga a mão. Faz um dia bom. Mãe do céu, Pai, perdão. Pai, perdão. Somos filhos de Deus pra mais salve, um salve. Dia. Salve, salve. Faz barulho bom. Pra manifesto aí. Faz barulho pra manifesto aí. Tchau, rapaziada. Grande presença, nossa amiga Deise. Essa é a voz. Essa é a voz. Valeu, meu irmão. Nós. Uma boa noite e um bom dia amanhã, que é tudo nosso. Quem é manifesto faz barulho!